Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta, de volta, de volta, estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta, CLTC arrombando a sua porta. Estamos de volta, estamos de volta, praça pro cururu, vacilou então capota. Estamos de volta, estamos de volta, graças a Deus pode que estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta, aqui é caixão lacrado arrombando a sua porta. De volta como a praga, tô de volta aqui no rap, cheio de informação pra você que nunca esquece. Direto de Salvador, Bahia, Brasil, CL tá de volta como um tiro de fuzil, representando o Curuzu e todas as embaixadas. Maloqueiro que é maloqueiro, faz o rap e não viaja, minha rima que não para prevalece. DJ na picape, sinta só poder do squash. Grafite, b-boy, DJ e MC, todo mundo envolvido, correndo pelo sexo, mas tem uma pá de inimigo. Mas eu prossigo pelo nosso objetivo. Se a sorte existisse, todo mundo tava rico, não gasta dinheiro da comida nessa porra desse vício de jogo. Diz ele que tá com sorte e vai tentar de novo. Vamos virar o jogo. Que a sorte é o que cê tem, não que cê gaste enriquecendo os outros. Não seja bobo, gastando o que não tem, panela vazia no fogo. Depois tá na TV, implorando cesta básica, com a maruta vazio e na barriga só tem água. Minha boca ninguém cala enquanto eu estiver de pé. Tudo que eu falo é pra meu povo ver qual é a realidade entre nosso Salvador. A gente permanece com a força do Senhor, aquele que morreu na cruz e que nos salvou. Poucos acreditou, hoje paga pelo preço, depois que cai doente, oh meu Deus, eu não mereço. Oh meu Deus, eu não mereço. Estamos de volta, estamos de volta, CLTC arrombando a sua porta. Estamos de volta, estamos de volta, praça pro cururu, vacilou então capota. Estamos de volta, estamos de volta, o rap é compromisso e nunca foi moda.